chegando para todos os extremos. Para todos os extremos. Chegou a hora. Chegou a hora. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som é 4x4 batendo bem pesado, rajadas das levadas, juntando rimas, palavras, buscando bases antigas, bases de mil anos, mostrando as minhas raízes, o meu cotidiano. Parem as guerras, parem as guerras. Aumenta o som, aumenta o som. Com atitude, humildade e harmonia nessa melodia, faremos todos a revolução. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. Quem canta os males espanta, por isso eu vou cantar. Quero, quero cantar. Curtir a energia positiva que sai desse som. Fazer da música forte como oração, limpar a alma, a mente e o coração. Porque o som tem o poder da união. Colher da vida só coisas boas e com responsa tirar a sua chifra. É como um raio, o ritmo, a poesia. A música vai virando noite, vai, vai virando dia. 24 horas no ar, porque o som não vai parar de flutuar pelo planeta. Buscando a paz sem treta, buscando a paz sem treta. Porque eu vou cantar, quero, quero cantar. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. Parem as guerras, aumenta o som, aumenta o som. Com atitude, humildade e harmonia nessa melodia, faremos todos a revolução, revolução, aumenta o som, revolução, aumenta o som. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Porque quem canta os males espanta. O som faz a cabeça. Quem canta os males espanta.